Oi, mestre. Bom dia, tudo bem? Opa, e aí, Mob? Esfriou bastante hoje, hein? Olha, tá bem preparado, Iritsu. Tava tão ansioso assim pra nossa viagem pras termas? Não é nada disso, não. Mas enfim, muito obrigado por ter me convidado pra ir junto nessa viagem. Você podia pelo menos fingir que tá feliz, né? Muito bom dia a todos. E aí, Serizawa? Caramba, quantas noites você acha que a gente vai passar lá? É só uma noite, que exagero. Oh, me desculpa. Eu pensei em trazer algumas coisinhas só pra garantir e a minha mala ficou assim. Que é isso, cara? A gente nem chegou nas termas e você tá com uma cara super cansada. Bom, é que na noite passada fiquei tão ansioso que nem consegui dormir direito. Já faz quase 20 anos que não tirava férias. Eu entendo você. Também não consigo dormir nas noites que antecedem excursões escolares. Prestem atenção, todos vocês. É sim uma viagem pras termas, mas a gente vai trabalhar, não se esqueçam disso. Especialmente você, Serizawa! Ah, sim. Você ainda é um estagiário. Não fica criando muita expectativa. Tá bom, mil desculpas. Agora distribui isso aqui pra mim. Oh. O que é isso? É o nosso guia de viagem. Você tá com mais expectativa do que todos. Termas Ibogami? Eu nunca ouvi falar disso. As águas termais de Ibogami são achadas nas montanhas da província de Zebra. Elas estão num local bem escondido. Minha família administra a pousada há centenas de anos. Nós éramos muito populares com os entusiastas de águas termais, mas por causa de algumas avaliações ruins em sites, os negócios afundaram. Oh. Entendo. Um mundo paralelo, né? No começo, achei que alguém tivesse algo contra a gente, sabe? Mas quando as pessoas vinham à nossa pousada, muitos clientes pareciam que estavam completamente exaustos. Todos eles, sem exceção, falaram que vagaram por um mundo paralelo. Sim! Me desculpe. É que eu acabei pegando uma gripe. Se continuar assim, será o fim da nossa querida pousada. Por favor, nos ajude a resolver isso, Mestre Rengen. O vilarejo Ibogami na província de Zebra. Bem longe, né? Sem falar que, no fundo, devem estar culpando algum fenômeno sobrenatural por essa perda de popularidade da pousada. Não preciso nem dizer, mas pagaremos todas as suas despesas de viagem separadamente. Também gostaríamos que ficassem na nossa pousada. Nós os receberemos de braços abertos e serviremos um farto banquete com ingredientes locais. Quantas pessoas eu posso levar comigo? Hã? Ah, não, não era bem isso. Fique tranquila. Não se preocupe. Eu atacarei quem aceitarei o trabalho. Opa, essa comida da montanha tá uma delícia! Acho que você comprou demais, você não acha, não? Bom, a patroa lá disse que pagaria nossas despesas de viagem, então vamos aproveitar. Tá louco que sujeitinho mais mão de vaca! Ei, ô, tenta relaxar um pouquinho mais, Serizawa. Tá bom, mas é que eu ainda sou um estagiário, então devo ser firme. Eu te disse tudo aquilo, mas essa viagem conta pra receber você na minha empresa. Nessa viagem, você não precisa se preocupar com nada. Dessa vez, você só tem que observar como a gente trabalha. Entendido. Calme um pouquinho. Tá bom. Bom, neste caso, eu aceito. Eu tô ficando animado porque lembra muito uma viagem escolar. Né não, maninho? É verdade. Nossa, viagem escolar, que saudade daquela época. Jogar baralho, fazer guerra de travesseiro, testar a coragem de todos. Vamos agilizar o rolê e aí testar nossa coragem. Dá um tempinho aí, ô mané. A gente nem tá mais na escola. Eu já volto, eu vou no banheiro. Ah, eu vou também. Faz um tempo que eu tô segurando. Ah, então pode ir na frente, maninho. Vamos? Agora que enchi a pança, tá me dando um sono. Me avisa quando a gente chegar, beleza? Sim. Esse Serizawa não serve pra nada. Eu falei pra ele me acordar. Hã? Já entendi tudo. Isso aqui deve ser coisa do mob. Me desculpe, você disse pra acordar você, mas eu também acabei dormindo. Mas o que é que aconteceu? Olha, acho que é hora de revelar o truquezinho aqui. Hã? Ô, mob, para de se esconder e aparece logo. Acha mesmo que eu ia me assustar com uma coisinha dessas? Foi o Covinhas que fez você fazer isso, não foi? Ele tava falando em testar a coragem de todo mundo. Já chega! Você é muito criança, né? Peraí, mas eu tinha ido pelo outro lado. Como é que você apareceu aqui? Bom, eu acho que... Não vai me dizer que você também tá nessa com eles. Não, não, eu... Tá legal, tá bom, já entendi. Não se preocupa, não precisa falar mais nada, não. É o seguinte, não subestimem minha inteligência, viu? Aqui. Boa. Mais um pouco. Caramba! O que foi agora, Serizawa? Eu tenho quase certeza que esse é o mundo reverso que a proprietária mencionou. Precisamente. Muito bem observado. Você ganha pontos comigo por não baixar a guarda, mesmo estando de férias. Obrigado. Muito, muito obrigado. Nossa próxima parada são as termas Ibogami, as águas termais Ibogami. É, e no final nada de estranho aconteceu. O Reigen e o Serizawa não acordaram, né? Eles devem estar bem cansados. E aí? Hum? Eu tava esperando. Oi, Hanazawa. Você chegou bem cedo. Bom, vocês foram gentis ao ponto de me convidar, então achei melhor dar uma verificada no local primeiro. Esses dois estão dormindo bastante, né? Olha, eu queria agradecer ao Reigen por hoje. Parece que ele ficou trabalhando até tarde ontem. Ele tava só fazendo aqueles guias toscos. Ora, ora! Sejam bem-vindos. Estávamos esperando por vocês. Espero que não tenham tido problemas no caminho até aqui. Não, foi bem tranquilo. Ah, é? Mas isso é ótimo. Agora, por favor, entrem. Uau! Mas que incrível! É fraca, mas eu sinto uma presença espiritual aqui. Podem começar sua investigação amanhã. Esta noite, aproveitem sua estadia. Parece que essa pousada já está aberta aqui faz um tempão, sabiam disso? Por isso tem um clima tão elegante. Esse deus chama Ibogami? Ah, é mesmo. Parece que no passado tinha um buraco na região que levava para um outro mundo. Mas aí parece que esse deus chamado Ibogami conseguiu selar essa passagem. Então aqueles que seguiam o deus Ibogami criaram essas águas termais e têm adorado ele há várias gerações. Nossa! Caramba, que quarto bonito! Ritsu, olha só! Uau! Que bela vista, né, maninho? Ai, aqui tá tão gostoso. É, e o clima também é bem agradável. Falando nisso, como o topo da cabeça do Hanazawa tá agora? Eu não consigo ver. Ah, é maninho, parece que dá pra tomar banho lá fora também. Por que que a gente não vai lá dar uma olhada? Mas isso aqui é bom demais. Não importa o quanto ocorra, é inútil. Parece que estamos em alguma espécie de loop. Serizawa, apesar de tudo, você tá calmo. É que fui recluso por tanto tempo que ficar em lugares fechados assim sempre me acalma. Entendi. Ótimo, então. Eu não conseguiria me concentrar se você começasse a perder o controle, né? Ai, caramba, agora ferrou. O mob não tá aqui. Acho que a gente não vai mais conseguir voltar. Você está com problemas? Não, Serizawa! É claro que eu não tô com problema! Eu só preciso investigar com cuidado aqui pra descobrir o que causou isso e garantir que não aconteça de novo. Oh, eu entendo. Se você entende, deixa a investigação comigo. Você só faz o que tá ao seu alcance, tá? Sim, senhor. Ah, entendi. Eu e o Reagan dormimos no trem. Foi assim que acabamos lá. Esse é o renomado jantar Ibogami da nossa pousada, com a dádiva do deus Ibogami. Que gostoso! Tudo tem Ibo alguma coisa? Bom apetite. Ah, e aí, Serizawa? Tô morrendo de fome. Isso deve estar bom, hein? Vamos comer. Ah, caramba. E eu achando que seria um trabalho tranquilo. Por que isso tá acontecendo comigo? Aquele idiota devia estar dormindo agora. Ele estava trabalhando duro, então achei melhor não acordá-lo. O seu Reagan dá tudo de si quando tem trabalho. É, sim, o senhor tem razão. Sashimi de viado? Estilo Ibo, ao que parece. Maninho, já experimentou isso? São maçãs grelhadas ao estilo Ibogami. Nossa, que suculentas! Esse peixe Ibo com sal é tão suculento, macio. Então essa é toda a comida que eu tenho à disposição. E aí, Serizawa, o que achou? Bom, eu achei que estava uma delícia. O quê? Do que você tá falando? Eu quero saber se descobriu alguma coisa sobre esse fenômeno aqui. Oh, me desculpe, eu sinto muito. Acho que somente eu e você fomos trazidos para essa dimensão paralela porque acabamos dormindo no trem. Ah, eu sabia. Você viu mais alguma coisa? Bom, isso me lembra um jogo numa escola abandonada e me deixa meio nostálgico. Era como um jogo de ação de um videogame antigo com uma imagem fixa que tinha alguns encanadores. Só que mais tarde ele foi ficando com algo parecido com uma masmorra de um RPG famosinho que existe por aí, sabe? Bem, pra mim, aqueles foram os melhores dias da minha vida. Mas só que hoje em dia, esse meu passado já é... Tá, tá, eu já entendi. Chega. O mais importante é que isso aqui é seu. Tá bom. Obrigado, seu Reagan. Coma tudo, tá bom? Porque alguma coisa me diz que a gente já tá aqui por mais de 2 dias. Desse jeito, a gente pode acabar morrendo de fome. Mas é claro que eu nunca deixaria isso acontecer. Só pra garantir, combinado? Vou até lá tomar um banho. Pelo jeito, ele já tá começando a perder um parafuso. É muito bom se banhar em águas termais. Que incrível. Que é isso? O que será que ele ia fazer com tudo isso aqui? Aqui, pra você. Pra você, que sempre se esforça ao máximo. Falando nisso, Kageyama, tem alguém de quem você gosta? Talvez alguém da sua turma, ou talvez alguém do seu clube. Lá, lá, lá, lá, lá. Para com isso, vai. Não precisa ter vergonha, não. Ah, sim. Alguém do ginásio do sal apareceu no escritório do Reagan um dia desses, não foi? Ah, qual era o nome mesmo? Olha, e quanto a você, Serizawa? Eu? A única mulher com quem cheguei a conversar nos últimos 20 anos foi minha mãe. Desculpa. Por que um garoto do fundamental tá perguntando isso pra um cara de 29 anos? Fala agora, sério, viu? Eu vou ter que apelar pro meu último recurso. Olha só, nem parece tão ruim assim. Mentira! E agora? E agora? Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer pra sair daqui. Eu não sei mais o que fazer pra sair daqui. Uau, é incrível. A proprietária fez bolinhos de arroz com peixe ibo. Serizawa! Onde é que você tava? Eu tava procurando você. Ah, me desculpe. É que eu tomei um banho nas águas termais e assisti um pouco de TV. Ai, ainda bem. Eu tô tão feliz que você voltou. Que bom. Achei que ele fosse gritar comigo. Você não conseguiu achar o que causou isso? Não, ainda não. Acho que eu tô chegando no meu limite. Oh, ei, ei, calma, calma. Espere um pouco. Aqui. Toma. Beba um pouco. Tô me sentindo bem de novo. Ei, espera um pouco aí. Onde foi que você conseguiu tudo isso aqui? E por que você tá vestido desse jeito? Eu peguei os bolinhos de arroz do quarto e essas são as roupas da pousada. Mas você conseguiu ir pra lá? Sim. Mas que papo é esse? Por que você não me levou junto com você pra pousada? Me desculpe. O livro que li sobre boas maneiras dos negócios mandou obedecer ao que o chefe disser. Então é por isso que você ia e voltava quando queria? Sim. Fica calmo. Não precisa se irritar com um novato. Ele é só um pouquinho destrambelhado. Escuta aqui, Serizawa. O manual de negócios do mundo é importante. Mas o que é mais importante ainda é pensar com sua própria cabeça. Você não tem mais que ficar fazendo o que os outros mandam. E também não é mais um recluso. Certo. Por favor, me deixe ajudar o senhor. Então sua primeira missão será trazer o mob até aqui. Sim! Uau, isso é incrível. Esse lugar tá uma bagunça. Que é isso? Que aconteceu, mestre? Por que tá com essa cara? Olha, sabe, é que eu só tava tentando descobrir o que tava causando esse fenômeno. Você deve ter ficado deprimido porque não conseguia sair. Isso! Todos vocês, trabalhem juntos pra destruir essa dimensão! Não ia descobrir o que estava causando isso? Já chega! A resposta é que eu não faço ideia do que está causando isso. Escutem, basicamente quer dizer que tem muitas coisas nesse mundo que a gente nunca vai entender como funciona. Não se esqueçam disso! Mas a causa disso tá bem ali, não é? Provavelmente. Sim, eu sinto uma energia vindo daquela montanha. Ah, então era aquilo mesmo? Vamos tentar nos aproximar? Tem alguma coisa do outro lado da montanha. O que é aquilo? Eu acho que já vi essa forma antes em algum lugar. É o deus Ibogami. Parece que no passado tinha um buraco na região que levava pra um outro mundo, mas aí parece que esse deus chamado Ibogami conseguiu selar essa passagem. Então essa montanha é o deus Ibogami, é isso? E por causa daquela substância gosmenta, os poderes do deus Ibogami estão enfraquecendo. Parabéns, Serizawa. Você passou. Ótimo trabalho. Então, essa substância gosmenta é que está causando esse fenômeno sobrenatural. Mas você não disse que não sabia o que estava causando isso? Seu idiota! Era um teste! Era só um teste! Eu estava testando você para ver se descobriu o que era. Bom, agora que o teste já acabou, vamos dar fora daqui. Vamos cuidar daquela coisa gosmenta. Essa presença espiritual. Ah, tô de volta, pessoal. Achei! Já estou cansada disso. Espera um pouco, eu acho que meu nariz melhorou. Por que será? Que mistério. Opa! Oh. Então era isso. Hã? Uma verruga no nariz? Sim. Por gerações, a família da proprietária sempre acreditou no Ibogami, tipo Deus Verruga. E por isso acabou desenvolvendo poderes psíquicos, só que sem perceber. Era esse o poder que estava selando a entrada para o mundo paralelo. E esse poder foi enfraquecido porque ela acabou pegando uma gripe. É isso. Como os poderes dela estavam bem fracos, a entrada para outro mundo se abriu. E se dormisse dentro do túnel Ibogami, seria levado para aquela dimensão paralela. Foi isso. Que loucura, né? Quer saber de uma coisa? Na verdade, eu nunca vou entender poderes psíquicos. Hoje a gente foi nas águas termais e comeu umas coisas bem gostosas. Que bom que eu vim. Nunca pensei que sair de férias seria tão divertido. Hã? Ah, é mesmo? Já entendi. Tá legal. Vocês querem uma guerra de travesseiros? Eu dormi tanto o dia todo que eu não vou conseguir dormir tão cedo. Eu tô derrubado, eu passo. Já tá tarde, por que a gente não vai dormir? Mas vocês são jovens, vê se param de dizer coisas de velhos. Tá legal, vamos lá. Guerra de travesseiros. Ô, Reagan, você tá sendo vulgar. Bom, eu participo, se for uma ordem do meu chefe. Hã? Qual é o seu problema? Que estraga prazer. Não percebeu que eu só tava brincando com eles? Quê? Depois de levantar as mangas, seu tonto? Cala a boca e vai dormir, vai. Certo, boa noite. Ih, caramba, não vou dormir tão fácil. Então, minha senhora, eu consegui resolver a situação do mundo paralelo. Acho que vai ficar tudo bem agora. Então, se precisar de mais alguma coisa, é só dar uma ligadinha pra mim. Aqui, ó. Se trouxer meu cartão de visitas da próxima vez, eu vou dar um incrível desconto de 5% pra senhora. Você é mesmo maravilhoso, mestre Reagan. Agora podemos continuar com os negócios da nossa pousada sem preocupação. Muito obrigada mesmo. Ah, é verdade. Se alguma outra coisa assim acontecer, é melhor tomar isso aqui. Eu coloquei energia espiritual nessas pílulas. É um remédio que vai deixar os poderes do Deus Ibogami mais fortes. Obrigada, do fundo do coração. Não agradeça, é meu trabalho. Tenha um bom dia. Cuidado na volta para casa. Toma. Como a gente mudou de escritório, eu fiz novos cartões de visita. Mas eu só trabalho meio período. Eu posso ter cartão de visita? Ah, tudo bem. Fica pra você. Muito obrigado, mestre. Esses cartões de visita te fazem parecer mais pobre. Maninho, eu não mostraria isso pra muitas pessoas, não. E você, Serizawa? Aqui estão os seus cartões. Tem certeza? Claro. A partir de hoje, você é oficialmente um de nós. É melhor continuar trabalhando duro, viu? Sim, sim. Eu vou me esforçar. Vocês também querem? Eu não. Não, tô de boa. Aqui. Desculpe a demora, mãe. O que foi? Melhorou da sua gripe? Pois é. Sumiu de repente ontem à noite. Cuidado pra não ficar doente também, mãe. O Deus Ibogami vai nos proteger, sim. Ah! Essa não. Será que eu peguei a gripe dela?